Segue o comentário do benfeitor Emmanuel. Neste passo do Novo Testamento, encontramos a verdadeira fórmula para o ingresso ao sublime discipulado. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo, afirma-nos o Mestre. Duas atitudes fundamentais recomenda-nos o Eterno Benfeitor, se nos propomos desfrutar-lhes a intimidade. Tomar a cruz redentora de nossos deveres e seguir-lhe os passos. Muitos acreditam receber nos ombros o madeiro das próprias obrigações, mas fogem ao caminho do Cristo. E muitos pretendem perlustrar o caminho do Cristo, mas recusam o madeiro das obrigações que lhe cabem. Os primeiros dizem aceitar o sofrimento, todavia andam agressivos e desditosos, espalhando desânimo, azedume por onde passam. Os segundos creem respirar na senda do Cristo, mas abominam a responsabilidade e o serviço aos semelhantes, detendo-se no escárnio e na leviandade, embora saibam interpretar as lições do Evangelho, apregoando-as com arrazoado enternecedor. Uns se agarram à lamentação e ao aviltamento das horas. Outros se cristalizam na ironia e na ociosidade, menosprezando os dons da vida. Não nos esqueçamos, assim, de que é preciso abraçar a cruz das provas indispensáveis à nossa redenção e burilamento, com amor e alegria, marchando no espaço e no tempo, com o verdadeiro espírito cristão de trabalho infatigável no bem, se aspiramos a alcançar a comunhão com o Divino Mestre. Não vale a pena sofrer. É preciso aproveitar o sofrimento. Nem basta somente crer e mostrar o roteiro da fé. É imprescindível viver cada dia segundo a fé salvadora que nos orienta o caminho. E assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade, que eu enfim posso dizer, boa noite, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Boa noite a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que de novo estamos aqui. Hoje, aliás, deu uma brechinha, porque o compromisso que eu tenho todas as sextas-feiras, o pessoal suspendeu por causa do feriado. Aí hoje seria a vez do Serginho. Eu disse assim, não, Serginho, vai descansar que eu vou por você. Olha. Né? Porque realmente estávamos conversando aqui, eu e o Wilson. Participar do programa Espírita é um privilégio. Né? Então, realmente, cada vez que a gente tem a oportunidade de estar aqui, é um prazer imenso, porque estamos trabalhando na divulgação da doutrina. E esse trecho, muito bonito, realmente é um trecho que ele marca exatamente a regra do jogo. Né? Se nós queremos seguir o Cristo, Cristo nos deixou um padrão. Cristo é um paradigma que, para ser seguido, não é fácil. Mas se nós queremos seguir, nós temos que nos adaptar. Nós temos que fazer aquilo que é coerente com aquilo que ele fez. E a nossa cruz não tem jeito, porque a nossa cruz é a nossa conta corrente. Esse é o nosso passivo que nós, como entendedores da doutrina, nós sabemos que isso é um passivo nosso. Não adianta querer, porque é amigo de Jesus, pedir aí uma colher de chá, né, para que a gente não cumpra as nossas obrigações. Pelo contrário, até pela condição, nós temos que exatamente sermos os primeiros a cumprir a nossa condição. É fácil? Não é fácil. Agora, nós sabemos o que devemos e como devemos fazer. E não tem mágica, né? Para seguirmos a Jesus, tem que ser desse jeito. E a gente pode dizer que o segue, pode discursar que o segue, mas realmente só aqueles que o seguem é que estão em sintonia e podem, então, representar realmente o Cristo. E isso não tem jeitinho. É questão de sintonia, é questão de vibração, é questão de realmente abraçar aquilo que escolheu. E quando a gente trabalha para o Cristo, tudo é completamente diferente. Quem está imbuído disso sente com toda a intensidade o que é trabalhar para o Cristo e como é bom fazer aquilo que a gente acredita. Então, que nós possamos ficar essa hora e meia aqui refletindo a respeito da doutrina dos Espíritos e do Evangelho de Jesus, que possamos fazer um bom programa. Esse texto nos revela a importância dos assuntos relacionados ao céu, dos assuntos espirituais, assim dizendo, e dos compromissos que a gente tem aqui no nosso dia a dia. Ele faz aqui uma comparação, né, daqueles que assumem os seus compromissos do dia a dia, mas olvidam a realidade espiritual, e de outros que se propõem a buscar o Cristo, mas que, por outro lado, né, desdenham os compromissos que têm com seus familiares, os compromissos materiais. Então, novamente, aqui nós temos a orientação do equilíbrio sempre, e é muito importante. Allan Kardec nos explica que o objetivo do Espiritismo, que o Espiritismo é uma ciência que busca estudar, compreender a origem, a natureza e o destino dos Espíritos, além de compreender a relação destes com o plano físico, entender como se dá esta comunicação, essa interação. Então, o Espiritismo, ele vem para unir essas duas coisas, unir as coisas da Terra, né, do nosso cotidiano, que estão acessíveis aos nossos sentidos, com as coisas espirituais. De forma que, quando a gente começa a estudar o Espiritismo e a compreendê-lo, nós começamos a observar a vida, os acontecimentos, a relação entre os acontecimentos, de uma maneira mais clara. Né? Não existe mais essa separação entre as coisas da Terra e as coisas espirituais. Nós compreendemos que somos seres vivendo uma experiência temporária na Terra, mas que, através do nosso corpo espiritual, do nosso perispírito que nos acompanha, nós recebemos impressões também do plano espiritual, como também impressionamos no plano espiritual, assim como impressionamos e recebemos impressões do plano físico. Portanto, passamos a viver uma vida integrados, sabendo das consequências da nossa conduta, dos nossos padrões mentais. Então, o que a gente tem que se atentar é isso, que nós devemos, sim, carregar a nossa cruz, como você bem falou, Luiz, pois a nossa cruz é nossa, é a nossa conta corrente, é resultado de tudo aquilo que nós plantamos em algum momento, mesmo que nós não nos lembremos. Isso não faz a mínima diferença, né? O papel nosso, enquanto conhecedores da realidade espiritual que o Espiritismo vem levantar o véu, é que nós somos responsáveis por tudo aquilo que acontece conosco. Cada situação que ocorre na nossa vida é fruto de algo que nós produzimos em algum momento, mesmo que não seja hoje, né? Numa existência pregressa, provavelmente. Então, sabendo disso, devemos sim carregar a nossa cruz, sem mimimi, né, sem reclamação, porque não vai tornar a tarefa mais fácil. Muito pelo contrário, se durante este percurso que você precisa carregar estas provações, essas lições que lhe são oferecidas, essas dificuldades, né, temporárias, a gente se ocupa reclamando, a cruz fica ainda mais pesada, fica mais difícil, e a gente vai acabar acumulando outras cruzes para carregar no tempo futuro, não é mesmo, Luiz? Se você puder antecipar a prestação, eu recomendaria que o fizesse, porque é muito mais cômodo, né? Em vez de ficar com prestação atrasada e depois ter que sair correndo, então é melhor antecipar a prestação.

que é o que está escrito na lei? Que é que lês nela? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era justo, diz a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, derramou-lhe óleo e vinho nas feridas e as tratou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo o que gastares a mais eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que havia caído em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então, vai, diz Jesus, e faze o mesmo. Fecha aspas. Na passagem, na realidade, os 3 eram o próximo daquele que estava precisando. Agora, só o samaritano agiu como a recomendação de que nós devemos amar o nosso próximo. Os 2 primeiros, eles pura e simplesmente deram de ombros. E é isso exatamente que Jesus disse quando nos recomendou: brilhe a vossa luz entre os homens. Porque o plano espiritual, quando o Wilson insiste nessa recomendação do Espírito Verdade, amai-vos, instruí-vos, às vezes as pessoas pensam assim: poxa, mas esses espíritas são chatos com esse negócio de estudar. É porque, na realidade, nós não fazemos as coisas e não devemos fazer as coisas por fazer. A gente fazer porque está escrito. A gente vai fazer quando a gente entender. A gente só faz aquilo que a gente entende, porque quando a gente entende, a gente compreende qual é o mecanismo e aí faz porque está afim do melhor. Aquilo é uma opção. A tua vontade é que vai determinar o que você deve fazer. Então, quando Jesus nos diz: brilhe a vossa luz entre os homens, e você estuda a doutrina dos Espíritos, você sabe exatamente qual é o mecanismo que o plano espiritual se utiliza para que nós possamos brilhar a nossa luz entre os homens. Os Espíritos, eles influenciam a todos nós. Então, quando existe uma necessidade, os Espíritos, eles estimulam aqueles que podem amparar aquele necessitado para que o façam. Então, é muito comum você ser direcionado para um local onde os Espíritos sabem que ali existe uma necessidade. E todos os 3 foram direcionados para esse local. Existe um samaritano que estava precisando ser socorrido, o sacerdote, que é um homem do templo, ele foi orientado para passar por ali, passou, viu, mas não adiantou nada, porque para ele, ele queria saber do dele, das obrigações dele. Aquele ser humano que estava ali é um ser humano que estava com seus problemas. O levita também é a mesma coisa, e é um homem que cuida das suas responsabilidades no templo, ele passa ao largo, ele finge que não vê. Agora, o samaritano, que era, inclusive, uma criatura que não é muito benquista pela própria religião judaica, ele é tido como alguém fora do grupo, aquele homem foi o único que agiu conforme a recomendação do Cristo. Então, o plano espiritual vive nos induzindo na direção da necessidade. E se nós não aprendemos ainda que o nosso próximo é exatamente onde está a necessidade, nós precisamos estudar mais. Porque esse é o sentido da vida. E nós, quando Jesus nos disse, cultivai o tesouro que a traça não rói, está exatamente aí. Então esse samaritano, ele pegou um tesouro que estava à sua frente e tratou de cultivá-lo. Ele fez da melhor forma possível, inclusive responsabilizou pelas despesas que fossem feitas a mais. Ele fez o serviço completo, realmente. Fez o serviço completo, é nota 10, realmente fez. Ele podia ter feito a metade disso que já tinha feito a sua... Não é só lá dar o dinheirinho ali, virar as costas. Foi, levou, ele cobriu a despesa ali e disse, eu vou passar na volta. Se tiver alguma coisa que eu não previ, por favor, eu vou te pagar. Então, o plano espiritual, nós vivemos pedindo a Deus que Ele nos ajude, que Ele nos ampare, que Ele cuide de nós. E a gente ainda não aprendeu o mecanismo como Deus age entre os homens. Deus age entre os homens através dos homens. Não adianta nós pedirmos a Deus que nos auxilie se nós não temos a mínima boa vontade de auxiliar o nosso próximo. Porque Deus nos auxilia através do ser humano. Somos nós que estamos convivendo aqui. Se nós não nos auxiliarmos, como é que Deus vai agir? Então, quando Jesus diz, brilha a vossa luz entre os homens, ele está exatamente dizendo isso. Faça o melhor, dê o bom exemplo, sirva de exemplo positivo, auxilie toda a oportunidade que você quiser. Não reclama, não julga o teu próximo. Por quê? Porque você estudou e você sabe que isso tudo é natural, é normal. Se você sabe que nós estamos num planeta de provas e expiações, por que você reclama que alguém te tratou mal? Aquela pessoa não tem o nível de entendimento e de desenvolvimento que eu acho que você espera ter. Então, isso é uma coisa natural. Não adianta você ficar reclamando do mundo porque o teu próximo ele não agiu de acordo com aquilo que você acha que deve fazer. Mas nós não fazemos isso, nós que vivemos aí estudando a doutrina, que vivemos dentro da Casa Espírita, que vivemos fazendo palestra, que vivemos fazendo programa de rádio, a gente não faz isso. Constantemente nós estamos pisando na bola. Então, se nós não nos conscientizarmos que isso é uma atitude natural e deve ser um comportamento permanente nosso, nós vamos mudar o mundo como? E você falando sobre a forma como Deus auxilia o homem, lembrei da citação de André Luiz, Deus ajuda o homem pelo homem e atende a alma pela alma. E me ocorreu também aquele acontecimento com Bezerra de Menezes, quando ele morava no Rio de Janeiro, e veio para estudar medicina, e passou por uma dificuldade muito grande financeira, ele não tinha condições de pagar, porque ele ainda era estudante de medicina, ele não tinha condição de pagar o local onde ele morava. Ele não tinha mais o que fazer, porque a família não podia ajudar também. E aí, certo dia, bate-lhe à porta um jovem que pergunta se ele não poderia ajudá-lo em aulas de matemática, que ele tinha necessidade. Bezerra diz que sim, e ele, o jovem então tira uma quantia em dinheiro e lhe dá para pagar adiantado. Ele não posso receber. Ele ainda tinha que preparar as aulas, ele nem havia começado a dar as aulas ainda. Então ele não queria receber, mas pelo que o jovem insistiu, ele pegou e aceitou. Depois marcaram o dia da primeira aula, o jovem se foi. Ele, quando viu o dinheiro, percebeu que era o dinheiro exato que ele precisava para o compromisso dele ali com o credor. Pergunta se o jovem voltou algum dia para ter uma aula sequer. Ele não voltou. Quer dizer, possivelmente foi uma manipulação mesmo por parte dos espíritos, de forma que pudesse aquele dinheiro chegar até as mãos dele para que ele utilizasse da maneira que ele precisava. Então, a espiritualidade se movimenta para nos ajudar muito mais do que a gente imagina. Quando a gente lê várias obras, a gente vê todos os recursos que eles se utilizam de pessoas mesmo. No livro Sexo e Destino tem uma passagem muito interessante também, uma jovem que começa a ter ideia de suicídio e os espíritos começam a procurar diversas pessoas que se relacionam com elas, de forma que eles possam influenciar aquelas pessoas a agirem, né, interagirem com ela e dissuadirem-na daquela ideia. E eles não conseguem, têm grande dificuldade. Eles vão falar com o patrão dela, não consegue, vão falar com uma outra pessoa, mas ela estava pensando em outro assunto, dispersa em dinheiro, em coisas assim, também não conseguem. Até que encontram na pessoa de um farmacêutico muito equilibrado, que por coincidência era espírita, também simpatizante da doutrina, eles conseguem influenciar esse farmacêutico, que então consegue perceber nela aquele desejo de suicídio quando ela vai comprar medicamentos, então, e ajuda da maneira como ele pode naquele instante. Ali a gente percebe como existe um grupo de pessoas nos atendendo, né, Luiz? O mecanismo é natural, né? Agora, se nós colaborarmos com a sintonia, a coisa vai facilitar tremendamente. É o caso do Sexo e Destino. Eles falaram com várias pessoas e nenhuma conseguiu sintonizar. Então, aí você vê a importância, quando nos é recomendado, que a gente viva uma vida natural, uma vida normal. O André Luiz relata vários casos de trabalhos que são feitos, inclusive, durante o sono. E aí, então, eles vão pegar algum médium, um determinado médium, porque precisam daquela energia para aquele trabalho e tal. E o cara está lá, encheu a cara, né? Quer dizer, então não tem a mínima condição. Existe um outro caso que o cara estava envolvido em outras sintonias, né? Então, não existe mágica. E acabamos de ler aí o primeiro texto, né? Se você quer ser o discípulo do Cristo, segue-me. Né? E pega a sua cruz e segue-me, quer dizer, faça aquilo como eu faço. Né? Então, se a gente quer realmente sintonizar com o Cristo, nós temos que nos colocarmos como embaixador do Cristo na Terra. Então, temos que nos colocar à disposição daquilo que o plano espiritual precisa para trabalhar no planeta. Não adianta a gente ficar reclamando que o nosso chefe nos persegue, que o colega nosso não reconhece o esforço que a gente faz. Isso aí é choramingação. Isso aí são coisas que a gente sabe que, trabalhando entre os seres humanos e às vezes, muitas vezes, as pessoas materialistas, pessoas tentando só cultivar o tesouro que a traça rói, nós não vamos encontrar essa sintonia ali. Então, nós que conhecemos a doutrina, que sabemos a forma certa de fazer as coisas, nós temos que entender que isso é natural. Nós não podemos ficar escandalizados porque a pessoa não agiu conforme aquilo que nós aprendemos como fazer. A pessoa não agiu até, inclusive, porque nem sabe. Agora, nós que sabemos, não conseguimos fazer. Né? Então, quer dizer, então, isso aí é um trabalho árduo. De a gente se conhecer, concentrar naquilo que a gente tem que fazer e exercitar. Porque sem exercício nós não vamos conseguir avançar. Né? Se a gente ficar imaginando que isso aí vai cair do céu, não existe milagre. Nós temos que perceber isso ao longo da nossa vida, ao nosso dia a dia. Em toda oportunidade que nós pudermos, nós temos que cultivar. Eu coloco assim, sempre com muita ênfase. Você tem que, primeiro de tudo, aprender a ter boa vontade. Porque não conheço nenhum cara de má vontade que possa estar em sintonia com o Cristo. Porque todas as intuições que recebermos, a má vontade vai bloquear tudo. Então nós temos que ter e desenvolver a boa vontade. É a porta de entrada para tudo isso. Luiz, você falou também sobre estudo, né, no seu comentário anterior. E eu me lembrei que recentemente eu lia uma matéria numa revista onde o entrevistador perguntava a um religioso qual era o objetivo do homem na Terra. E a resposta dele foi que o objetivo do homem era agradar a Deus. E naquele momento eu pensei muito sobre aquilo e, no meu entendimento, eu concluí que não é bem assim, não. Porque nem sempre o homem que busca agradar a Deus faz isso de livre e espontânea vontade. Então, ele não se agrada. É como se ele fizesse algo que ele não entende por que está fazendo. E outra coisa, né? Isso aí tem que vir acompanhado de uma explicação do que essa pessoa entende, o que é agradar a Deus, né? Pois é. Porque, por exemplo, ele pode imaginar que agradar a Deus é você ir na missa todo domingo de manhã, você se confessar uma vez por semana, né? Então, depende do conceito que a pessoa tenha, porque às vezes a gente passa uma vida sem saber como é que faz para agradar a Deus. Então, mas é base daquele conceito, Luiz, de que Deus seria aquele homem, né, sentado sobre uma nuvem que fica ali nos observando a cada instante da nossa existência e que se chateia quando a gente faz alguma coisa equivocada e que se alegra quando a gente faz uma coisa boa e que se chateia quando a gente erra e que se alegra. Na verdade, esse é um entendimento de um Deus antropomórfico, sim, né? Um Deus, sim, humano. Então, Deus, ele nos criou. Deus ele é atemporal, ele vive no presente, no passado e no futuro. Está em todos os lugares, Deus é tudo. Difícil até dizer que Deus é tudo, porque tudo é criação de Deus. Então, Deus não pode ser a própria criação. A definição de espíritas sobre Deus, eu acho que é muito, muito precisa. É muito precisa. A inteligência suprema. A inteligência suprema, quer dizer, não existe. Não existe ninguém que possa se equiparar. Né? Causa primária de todas as coisas. A origem primeira. É isso aí, não tem. Então, é muito difícil a gente ficar elucubrando sobre a questão de Deus e como será, como não será. O importante é o seguinte, que a gente entenda que ele é o Criador e que existe uma harmonia nesse universo que nós vivemos. E dentro dessa harmonia, nós precisamos nos sintonizar com ela. Né? Quer dizer, então, nós precisamos estar em harmonia com isso que o Criador criou. E nós somos também sua criação. Então, nós não podemos andar fora dessa harmonia. E Jesus veio nos trazer, porque como Deus é muito distante, Jesus veio nos trazer alguma coisa mais próxima, reencarnou entre nós, conversou conosco, nos amou, colocou a coisa de uma forma simples. Jesus colocou a coisa de uma forma natural. Né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Procura fazer o melhor. Então, em todas as condições, procura fazer o máximo. E quando quando a gente fica reclamando porque as pessoas não têm essa mesma compreensão que nós temos, não nos respondem conforme a gente aprende, nós temos que entender que a lição é nossa. Nós não podemos ficar comparando com os outros. Nós temos uma responsabilidade. Nós aprendermos. Eu não tenho responsabilidade, eu tenho 5 filhos, tenho 9 netos. Mas isso é responsabilidade deles. Eu tenho que passar a informação. Agora, a responsabilidade de entender isso e agir conforme é minha. Eu não posso exigir da minha esposa, dos meus filhos, do meu vizinho, do meu companheiro, uma coisa igual. Isso é uma responsabilidade minha. Então, eu tenho que fazer assim. Isso aí não tem a condicional de que eu tenho que fazer se ele fizer. Nós temos que fazer sempre. Nós sabemos como as coisas devem ser feitas e elas não estão condicionadas a se o meu amigo, se o meu interlocutor também fizer. Não, Jesus nos mostrou isso de uma forma clara. Quando nós o crucificamos, ele pediu que Deus nos perdoasse. Ele podia nos amaldiçoar, que seria o que nós faríamos. Mas não, ele disse assim, eles não sabem o que fazem, são como crianças. Né? Ainda teve a maior penalidade conosco, dizendo, não, eles estão na infância ainda. Né? Então que a gente aprenda, quando a gente fala a respeito do Evangelho, é estudar o Evangelho. O que é que Jesus quis dizer com isso? Como é que ele fez? Puxa vida! Então analise e você vai procurar entender qual é a forma que nós devemos fazer, exatamente como aquela que ele fez. Através da compreensão do Evangelho, nós adquirimos e desenvolvemos um padrão de comportamento. E não é do dia para a noite que a gente vai começar e sair fazendo. Tudo na vida você tem que praticar. Então não fica se culpando ou qualquer coisa, porque você ainda não faz direito. O importante é que você tenha a consciência de como fazer. E a partir dessa consciência, você ir se vigiando. Porque muitas e muitas vezes a gente não faz certo. O importante é que a gente reflita e diga assim, da próxima vez eu vou acertar. Então é uma luta constante. Por isso que é um planeta de provas e expiações. Nós estamos aqui para praticar, para adquirir o hábito, para desenvolver a forma correta de fazer as coisas. Luiz, e me ajuda aqui nessa... Vamos filosofar um pouquinho sobre agradar a Deus. Deus, então, é atemporal, ele vive não neste tempo, ele tem conhecimento de todas as coisas, de todo o futuro, de todo o passado, como sendo a causa primeira, a inteligência suprema. Quando ele cria, então, o espírito humano, o homem, a mulher, ele, quando olha para aquela criatura, ele enxerga naquela criatura tudo aquilo que ela será, não enxerga? Porque ele vive no futuro também. Então aquela criatura foi criada para que seja perfeita, a semelhança dele próprio. Então no momento em que aquele espírito sai das mãos de Deus, ele já vê ali um arcanjo, um anjo puro, um espírito perfeito. Mas ele ainda não é, porque ele vai ter que percorrer os degraus. Para ser perfeito, e é isso que Deus tem essa consciência, ele nos coloca para fazer esse caminho. Sim, porque mas indubitavelmente que nós chegaremos sem lá. Sem sombra de dúvida. O resultado ele já sabe. Todos. O resultado de todos. Então aqueles que ficam condenando, né, o Elias maluco, o Escadinha, e esses Luz políticos vermelha. Todos aí que estão recebendo essa propinanada toda, todos eles chegarão à perfeição. Então não adianta cuidado, porque às vezes chega antes que a gente. Sim, mas não resta dúvida. Ninguém garante que nós podemos estar na frente. Né? Aparentemente. Em algum quesito. Né? Ou talvez, inclusive, a gente não esteja no lugar deles porque não tivemos a oportunidade pois de fazer. Pois é, se estivéssemos no meio dele, tivéssemos vivido o que eles viveram, talvez fôssemos então, pior. Então, por aí, nós estamos abordando esse assunto só para você ver como nós tratamos errado uma coisa. Toda essa questão. Essa questão, vocês vão de convir que esses políticos têm seus anjos da guarda e têm os seus obsessores. Os seus anjos da guarda não estão conseguindo sucesso no seu empreendimento, mas os obsessores deles estão. E quando nós os odiamos, quando a gente vê essa notícia acontecendo isso, a gente odeia, quer que eles morram, nós estamos dando assim toda a corda para o obsessor dele. Inclusive para chegar perto da gente também. Sim, né? Porque exatamente. A gente estabelece uma sintonia. E aí o Wilson tocou num ponto muito, muito interessante. Quando você odeia ele, o anjo da guarda dele não tem condições de se aproximar de você. Agora, o obsessor, sim. Porque o obsessor não tem condições de agir sobre ele. Né? Ele influencia, mas não tem materialidade para agir sobre ele. Agora, você tem. E você tem um fluido animal. Então, esse obsessor, pode crer, você arranjou uma bela companhia. Porque esse obsessor vai se aproximar de todas as energias que você tem para endereçar cada vez mais, para o seu trabalho ser mais efetivo. Então, cada vez que a gente briga com o nosso interlocutor, nós ganhamos de presente o seu obsessor. Ele passa para o nosso lado de uma forma natural, porque é uma sintonia que nós fizemos com ele. Então nós temos que aprender. Isso aí, esse erro, essa mancada, é um problema daquele cara lá. Ele vai ter toda a eternidade aí para consertar isso. A nossa parte é pura e simplesmente auxiliar o seu anjo da guarda, através de uma prece. Que esse senhor, que ele possa ser sensível aos apelos do seu anjo da guarda, que ele possa ouvi-lo. É isso que nós temos que fazer. Nós não podemos entrar nessa faixa e fazer a mesma coisa que estão fazendo. Um outro erro que nós cometemos aí comumente é o nosso chefe lá que vive enchendo a paciência da gente, e aí a gente vai trabalhar dizendo assim que queria que esse cara morresse. Não acontece, tanta gente que morre em acidente, esse cara não morre. Né? Então, a gente aprender que existe uma forma para a gente tratar com isso. O que, que é? Aquele cara age assim porque é um perturbado, porque é um desequilibrado. Vamos dar aquilo que nós podemos dar. A prece, boa vibração. Então, quando você vibra positivamente por aquela criatura, faz uma prece por ela, você está agindo na contramão do seu obsessor. Agora, quando você odeia, quando você quer que ela morra, você está abraçado com o obsessor dela. Então, isso é uma regra que você aprende estudando a doutrina dos espíritos. William Shakespeare tem uma frase que diz que odiar é isso, né? É você desejar a morte do outro, mas bebendo você mesmo o veneno. Você bebe o veneno desejando que ele morra. É mais ou menos isso. Bem, amigos, a semana que vem nós continuamos. Vamos para o item 3, então. E a gente acompanha na próxima semana os comentários de Allan Kardec sobre essas passagens. O programa Visão Espírita é patrocinado por um grupo de abnegados companheiros que, unindo esforços, tornaram-se os mantenedores dessa importante iniciativa de divulgação da doutrina dos Espíritos. Nosso sincero agradecimento a cada um de vocês. Agradecemos também ao Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba, que desde 1947 vem lutando pelos direitos dos trabalhadores. Nossa gratidão à USE, a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba. A USE é uma entidade que atua na divulgação e na unificação do movimento espírita. Entre as diversas ações promovidas pela entidade, destacam-se o jornal O Arauto, a Livraria Espírita Allan Kardec e o Clube do B, que é o Clube do Livro da USE Piracicaba. Mais informações sobre como associar-se pelo telefone 3402-8022. A USE Piracicaba conta atualmente com 30 centros espíritas afiliados, integrando as cidades de Piracicaba, Águas de São Pedro, São Pedro, Capivari, Rafard, Rio das Pedras, Charqueada, Iracemápolis e Laranjal Paulista. Saiba mais sobre a USE Intermunicipal de Piracicaba visitando o portal no endereço www.usepiracicaba.com.br. O programa Visão Espírito é transmitido todas as sextas-feiras a partir das 20 horas aqui pela Rádio Difusora M650 de Piracicaba e todos os domingos a partir das 9h30 da manhã pela Rádio Brasil AM690 de Santa Bárbara do Oeste. Você também pode ouvir o programa Visão Espírita ao vivo pela União Rádio Web. A União Rádio Web é uma rádio que transmite 24 horas diárias de programação espírita por meio da internet. Existem várias maneiras de ouvir a programação da União Rádio Web. Pelo celular, vá lá na sua loja de aplicativos, seja Android ou Apple, pesquise por União Rádio Web e instale no seu celular. Pelo site, digitando www.uniãoradioweb.com.br e diretamente pelo Facebook, no endereço facebook.com/uniãoradioweb, você pode ouvir a programação diariamente através desses canais. Colabore você também. Ajude a manter a União Rádio Web e o programa Visão Espírita no ar. Você pode anunciar o seu negócio, a sua empresa no site ou no aplicativo, ou, se preferir, pode também depositar qualquer valor na conta poupança. Agora anote aí que eu vou dar um número. É 71850-4/500, agência 5189, Banco Itaú. Eu vou repetir. Conta poupança número 71850-4/500, agência 5189, Banco Itaú.

Bem, amigos ouvintes, estamos de volta aqui para o segundo bloco do nosso programa desta noite, depois dessa linda canção motivadora, na voz de Maria Bethânia. Nós vamos aqui falar um pouco, no segundo bloco, sobre a Páscoa. Então, a primeira pergunta é: qual o significado real da Páscoa? E o que ela representa para os espíritas? E, só para complementar a pergunta ainda, o espírita deve comemorar a Páscoa? Olha, a questão da Páscoa isso é uma festa judia. Eles comemoravam, depois de 400 anos que estiveram sobre a escravidão no Egito, eles comemoraram a passagem deles do jugo do Egito para a liberdade. Então, isso é uma festa dos judeus, que a igreja ela assimilou isso depois em função da passagem que Jesus tem com seus discípulos. E ele aí, naquela ocasião, ele mostra para todos eles que sabia sobre o pensamento de cada um, mas ele os amava, ele os perdoava. E Jesus, então, ele convida os discípulos, porque ele sabia que ele estava vivendo seus últimos momentos no planeta, que eles procurassem, após a sua partida, que eles procurassem sempre lembrar de tudo aquilo que ele tinha nos trazido. E aí, então, o mundo cristão passou, então, a comemorar a Páscoa, que não é originária do cristianismo, mas a partir dessa passagem de Cristo, os cristãos passaram a comemorar, naquela intenção de que Jesus lembrasse, ou que nós nos lembrássemos, das atitudes de Jesus enquanto viveu entre nós. Então, existe uma coisa que os espíritas não fazem, é a comemoração de uma data. A Igreja Católica ela é muito hábil nisso. Por quê? Porque ao comemorar uma determinada data, ela relembra aqueles momentos todo ano. Então, por exemplo, nós temos uma passagem na doutrina espírita que se passou lá em Pindamonhangaba. Lá em Pindamonhangaba, um espírito, um médico espírito, ele se materializou e na presença de 8 médicos, 8, não era um não, eram 8 médicos, e médicos de renome, pessoas capacitadas, juízes de direito, delegado de polícia, toda a sociedade que foi convidada para assistir, ele operou o apêndice de um cidadão e tinha uma radiografia do apêndice inflamado, ele tirou o apêndice sem corte e depois eles tiraram uma outra radiografia mostrando que o apêndice não estava mais no local onde estava. Isso aí se passou em 1947. Ora, é um fato que realmente não dá para esquecer. Eu falo sobre esse assunto em palestras, e eu peço para qualquer pessoa ali da palestra que conheça aquele assunto, levante a mão. Ninguém levanta. Por uma razão muito simples. Ninguém conhece. Então, por que isso cai no esquecimento? Porque nós, espíritas, não usamos e não temos esse ritual de comemoração. E por que Kardec recomendou que o espiritismo não deveria ter rituais? Porque todo ritual, aquele livro Memórias do Padre Germano, ele diz uma frase que eu acho assim fantástica, ele diz assim: onde falta inspiração, nada como um bom ritual. O ritual substitui a inspiração. Então, nós espíritas precisamos aprender a não fazer comemoração mas nos lembrarmos daquele fato. Rememorarmos aquele fato, não exatamente numa data marcada, uma data fixa, mas relembrarmos do fato. Contarmos esse fato em várias outras ocasiões. Então, por exemplo, com relação a comemorações. Se você lê a Revista Espírita, você vai ver que no Dia dos Mortos, Kardec faz uma reunião na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e em homenagem aos mortos. Então você diz assim, mas o Espírita não comemora finados? Não comemora. Naquele primeiro de novembro, Kardec fez. Entende? Então o Espírita não tem um ritual, não tem uma comemoração. Ele comemora quando quer. Então é a mesma coisa como nós fazemos. Você não precisa necessariamente dar um presente para alguém no Natal. Agora, você pode dar o dia que você quiser. Então, em vez de você dar um presente para alguém no dia de Natal, porque todo mundo acorre no comércio para comprar presente, os preços sobem. Agora, a hora que você quiser dar um presente, você vai lá no comércio, pega a melhor loja, pega o melhor preço, não está na maior alta, você compra e dá. Então, não precisa associar as coisas e mecanizar o assunto. Então, o Espírita, perante a Páscoa, toda a sociedade comemora o dia da Páscoa. E o Espírita, ele fala nos momentos em que são apropriados, como hoje nós estamos aqui nesse programa, ele fala sobre o entendimento que ele tem a respeito da Páscoa. Então, na realidade, Jesus quis que os apóstolos lembrassem das suas atitudes, lembrassem dele, lembrassem da passagem dele aqui entre nós, o exemplo que ele deu. Mas olha, o que é que nós fazemos? A gente só lembra do ovinho, a gente só lembra do coelhinho. Então, Natal é uma bebedeira danada, um ajuntamento, um sacrifício danado para ficar comprando presente para todo mundo. Então, a gente acaba desfigurando o sentido que se quis dar aquele momento. Então, nós precisamos aprender a viver com Jesus durante os 365 dias do ano. É interessante que essa data, de acordo com a tradição judaica, seria uma data de muita reflexão, uma data de aprofundamento, de mergulho, de sofrimento, porque eles, na verdade, se lembravam de uma situação muito dolorosa para eles, que seria aquela última praga, né, sobre o Egito, em que muitas crianças morreram e as casas que tivessem então o sangue do cordeiro que foi sacrificado para aquilo, elas seriam poupadas. Um episódio que antecedeu a saída deles do Egito. Então foi um momento de muita tristeza, porque eles moravam ali há muitas gerações e muitos dos mortos, dos jovens, dos primogênitos mortos ali, eram conhecidos, eram da vizinhança, eram pessoas que frequentavam as casas deles, né? Lembrando que o povo judeu, eles viviam integrados à sociedade egípcia, né? 400 anos vivendo juntos. Então foi um momento de muita dor. E essa lembrança, então, esse celebrar deles, era esse mergulho, essa religiosidade, esse sofrimento, para se lembrar dos antepassados, do quanto foi sofrido a libertação, a fim de que eles valorizassem o que eles possuíam, a liberdade. Com o advento de Jesus, com a chegada de Jesus, o sentimento era o mesmo. Pois Jesus, naquele momento ali, na última ceia, em que ele sabia que há mais algumas horas e ele estaria se despedindo, ele falou isso para os seus discípulos, né? Falou, olha, eu não estarei mais com vocês, dizendo inclusive quem o trairia, que alguém ali o trairia. Ele já começou a dar aquela notícia, que também era um momento de perda muito grande. Aqueles amigos todos iam perder a presença de Jesus e, na verdade, eles nem entenderam o que estava acontecendo ali. Então, novamente, é um momento de muita reflexão, né? Um momento de entendimento. E a Páscoa hoje em dia perdeu essa característica. Então, hoje em dia ninguém reflete mais sobre isso. Ninguém fica todo mergulha. Mundo preocupado nos ovinhos que vai dar, né? Mas não pensa no exatamente no fato. Exato. Né? Quer dizer, teve aqui Jesus, viveu entre nós só fazendo coisa boa, né? Aí nós o crucificamos. Exato. E ele cumpriu a promessa que ele fez de reconstruir o templo em 3 dias. Entendeu? Quer dizer, então, isso é um marco na humanidade. A maior lição. Ele disse assim, vocês são imortais. Gente, quando Jesus disse, cultivai o tesouro que a traça não rói, ele mostrou, esse tesouro que a traça não rói, você vai continuar vivo. Por isso que você precisa cultivá-lo, porque você vai usar dele. Né? E então, esses fatos teriam que ser lembrados, os fatos em si, exatamente para rememorar na nossa mente que nós não somos seres permanentes na matéria. Estamos aqui temporariamente. E nós temos que cultivar o tesouro que a traça não rói, porque somos seres espirituais. Bom, pegando a deixa ali do comentário seu sobre ritual, que você citou o Padre Germano, Memórias do Padre Germano, o livro, a segunda pergunta tem a ver com isso. No episódio conhecido como a Última Ceia, Jesus se reuniu com seus discípulos e, segundo relatos evangélicos, naquele momento, ele os teria instruído a realizarem um ritual em sua memória, que mais tarde ficaria conhecido pela Igreja Católica como Eucaristia. Foi a ocasião em que ele partiu o pão, né, que ele compartilhou o vinho, e diz, fazei isto em minha memória. O Espiritismo, como sabemos, é contrário a qualquer tipo de ritual. No entanto, o Espiritismo se propõe a resgatar o significado verdadeiro do cristianismo primitivo. Como ser cristão sem seguir as orientações do Cristo? Como conciliar os ensinamentos do Cristo com a doutrina espírita neste contexto? Veja bem, Jesus, ele nos solicitou, ele nos convidou a que nós lembrássemos dele. E o espírita, quando lembra de Jesus, ele não tem, por exemplo, a paixão. Né? Ele não, isso é um momento triste da nossa história. E não há necessidade disso para você ler, entender, compreender e praticar o Evangelho de Jesus. Né? Então, de Jesus, o que o Espírita conserva é o Evangelho que ele deixou. É a vida de Jesus, o exemplo de Jesus. Né? Então, por exemplo, Jesus nasceu. Isso é um fato, é uma rotina, é um momento. Né? Nasceu, não tem dúvida nenhuma. Nasceu, acabou e deixou a sua mensagem. Jesus morreu e deixou essa mensagem. Então, o que nós temos que entender, assimilar, aprender, refletir a respeito de Jesus é o evangelho que ele nos deixou. O seu exemplo, as suas atitudes. Entendeu? Quer dizer, então, a partir daí, agora imagina, por exemplo, se a gente se põe a comemorar as datas principais, nascimento, morte, ressurreição, e aí esquecemos do principal. Bar mitzvah. Entende? Quer dizer, o que adianta eu comemorar o nascimento dele no Natal, comemorar a morte dele na sexta-feira, comemorar a ressurreição no domingo, e se eu esqueço do evangelho que ele me deixou? Então não é 1000 vezes melhor que eu pratique esse evangelho que ele deixou na segunda, terça, quarta, quinta, domingo, e eu reflita sobre isso e divulgue esse evangelho e procure vivenciar esse evangelho para que as pessoas entendam que eu estou tentando imitar o Cristo, imitá-lo nas suas atitudes, não em fatos que ele vivenciou, que foram fatos marcantes, mas não tem sentido para a vida. Entende? Quer dizer, o que adianta você ficar morrendo de dó na sexta-feira santa e aí depois no sábado você encher a cara? E isso, né, Luiz, não é nenhuma crítica às outras religiões que têm ali os seus rituais, porque Existem muitas pessoas que se utilizam dos rituais como realmente uma forma de lembrar daquilo. Sim. E isso é bom. É bom, porque ela utiliza aquela forma, né? aquela plástica, para que ela possa se lembrar dos fatos anteriores, para que ela possa refletir sobre a vida dela naquele momento, sobre a conduta dela. E se é uma pessoa que está, né, buscando uma melhora constante, isso é muito positivo. E inclusive é necessário por quê? Porque, na realidade, ela ritualizou essas criaturas durante toda a existência dela. Quantas e quantas missas as religiões fizeram e não falaram sobre o Evangelho de Jesus? Né? Hoje você tem o Maurício de Souza fazendo o Evangelho de Jesus para a criançada Mônica. Lindo aquilo. Entende? Quer dizer, então isso aí é que tem que valer. Entende? Você colocar no coração das crianças, no coração do jovem, a história de Jesus, o Evangelho de Jesus. Isso é o que, é o que você tem que plantar. É o fato em si, porque o ritual é ritual, né? E a lembrança, ela não precisa ser ritualizada. Você tem 365 dias para você dar um abraço na sua mulher e dizer que ama, né? E tem 365 dias para dar o presente. Agora, você não é obrigado a dar no Natal, dar na Páscoa, dar no... Ah, mas tem um dia só que, se você não der, a coisa complica. É o dia do aniversário de casamento, por exemplo. Isso. Mas isso é individualizado, né? Isso é individualizado e você não pode nem esquecer. Pois né? É o único dia que você não pode esquecer. É isso aí, né? Então, isso aí é recomendado que não se faça. Perfeito. Você falou que Jesus nasceu, viveu, e a gente se lembra sempre da simplicidade, né? Dos relatos do nascimento dele. Cada vez mais é notável as construções suntuosas de catedrais, templos, erguidos com o objetivo de adoração a Deus. Vemos ainda a utilização de paramentos luxuosos, muita riqueza, muita ostentação. Tudo isso parece contrastar com a pobreza e a miséria de muitos dos fiéis das igrejas. Durante a última ceia, Jesus orientou seus discípulos, pois estes seriam os continuadores do projeto para a humanidade. E a gente encontra lá em Lucas 22, versículo 25 a 30, abre aspas. Os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como quem serve. A realidade de muitas religiões cristãs não parece ser contraditória? Como o Espiritismo se conduz diante desta questão? De novo, o Espiritismo busca a explicação a respeito da atitude do Cristo e mostrar que grande é aquele que tem compreensão para saber absorver a ofensa sem reagir. O Espiritismo é simples, não é? É simples, a casa espírita totalmente é simples. E eu canso de dizer... Falar sobre o Espiritismo é covardia, né? E o grande problema é a prática disso, né? Então, a coisa mais fácil que tem, a coisa mais comum que se vê, você é agredido e você dá o troco. Agora, o mais difícil é você ser agredido, entender que aquela criatura que lhe agrediu é um coitado, é um desequilibrado, é uma criatura que está com problema... E não vê-lo da mesmo enfoque como ele se dirigiu a você. Porque quando você revida, você se iguala. Não é ele que está com problema, não é ele o desequilibrado, então haja você como equilibrado. E é isso que o cristianismo tentou nos passar. Aprender a entender que o outro está em desequilíbrio, mas você tem que se manter em equilíbrio. E é uma coisa muito difícil, eu não digo que é fácil. Não digo que é fácil, a pior coisa que existe e é uma coisa assim muito difícil é você ver que o outro está te agredindo, ver que o outro não está com a razão e você fica na tua. Por quê? Porque nós vivemos nessa cultura do troco. Entende? Não leva o desaforo para casa. E essa mensagem do Cristo é uma mensagem muito difícil de você aplicar no seu dia a dia. Dar a outra face. Nós estamos querendo e sempre levamos a coisa na base do tranco. Eu quero ganhar. Né? E nós aprendemos que a forma de ganhar é quem dá o tranco maior. E Jesus veio nos mostrar exatamente ao contrário. Então, quando você começa a entender isso através do exercício e começa a ver que funciona, você vê uma coisa que eu aprendi que funcionava, é exatamente essa questão, por exemplo, de pessoas que têm autoridade sobre você e agirem com força. Não com sabedoria, não com inteligência, mas no tranco. E aí você absorver aquilo sem odiar. A violência é sinal de fraqueza. Exatamente. Sempre. Mas a violência, principalmente em nós que ainda estamos no estágio muito atrasado, ela gera uma reação igual e contrária. Aí é o trabalho nosso, é o trabalho para conosco. Absorver isso e engolir em seco e aprender que a atitude não é essa. Nós trouxemos uma poesia hoje sobre esse assunto. E chama Colheita, da Maria Dolores Espírito, extraído da obra Antologia da Espiritualidade, psicografada por Chico Xavier. E agora, no programa Visão Espírita, uma ação do Grupo Multimídia Espírita, você ouve Poesia no Ar. Se consegues guardar o coração sem queixumes em vão, além das densas nuvens, feitas em vibrações de sarcasmos e ofensas, sem que a força da fé se te degrade, quando rugem lembrando tempestade. Se olhas para o mal que te rodeia, respeitando em silêncio a luta alheia, se não te fere ouvir a expressão que te espanca ou te censura, no verbo avinagrado da amargura, sem alterar teu sonho de servir. Se logras conservar a luz no pensamento, ante os assaltos do tufão violento, que se forme da injúria que a traiçoa, e trabalhas sem mágoa e ajudas sem tristeza, plantando o reconforto, a bondade e a beleza, sem perder a esperança na alma boa. Se já podes, enfim, converter toda a lama em trato de jardim e criar alegria em tua própria dor, para o auxílio a quem chora ou socorro de alguém, então terás chegado à compreensão do bem para viver em paz na vitória do amor. Transmitido todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, aqui pela Rádio Difusora AM 650 de Piracicaba, e todos os domingos, a partir das 9:30 da manhã, pela Rádio Brasil AM 690 de Santa Bárbara do Oeste, o programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999. Portanto, já se vão mais de 17 anos, levando aos ouvintes a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes Alain Diniz Souza, Álvaro Vargas, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Jefferson Godoy, Luiz Pessoa Guimarães aqui conosco na noite de hoje, Sérgio Aguiar e este que vos fala, Wilson Roberto Garcia. Lembrando que o programa que está acabando agora, você vai poder revê-lo, né? Assistir novamente, ouvir novamente, na próxima semana. Todas as segundas, quartas e sextas-feiras, ao meio-dia. Então, o programa de hoje vai ser reapresentado pela União Rádio Web, na segunda, na quarta e na sexta-feira, ao meio-dia. Então, se você perdeu algum trecho, quer que alguém ouça algum trecho, convide segunda, quarta e sexta, ao meio-dia. E também, terças, quintas e sábados, às 4 horas da manhã e às 20 horas. Então, se você é daquele que acorda bem cedinho junto com o galo, né? Terças, quintas e sábados, às 4 da manhã e às 20 horas. E no domingo também, às 4 da manhã e ao meio-dia. Então você tem a oportunidade de rever o programa desta noite nestas datas. Eu passo agora a palavra para o nosso amigo Luiz Guimarães. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos os ouvintes um excelente final de semana, uma semana abençoada, uma boa Páscoa, uma Páscoa de reflexão. Reúnam-se com seus familiares, mas lembrem-se de fazer uma prece, de levar uma prece sincera em agradecimento por Jesus ter estado aqui junto de nós, nos servindo de modelo, de guia, sobretudo de ter nos deixado a lição da ressurreição, da reencarnação, da vida que continua após a morte do corpo físico. Então, uma ótima semana para vocês. E passo a palavra para o Luiz Guimarães, para depois fazer a nossa prece de encerramento também, Luiz. Eu agradeço a todos vocês pela paciência de nos ouvir, por ter estado essa hora e meia conosco, e agradecendo sempre o privilégio que nós temos de fazer parte desse programa, de divulgarmos a doutrina dos Espíritos, de podermos contribuir para que a humanidade possa compreender melhor a vinda de Jesus, a orientação que ele nos deu, o exemplo que ele nos trouxe. E nesse clima de muita paz, muito amor, muita harmonia, nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, agradecendo por ter nos enviado o seu Filho, ter nos enviado esse Espírito perfeito, o mais perfeito que habitou entre nós, para que nos servisse de modelo, de exemplo a ser seguido. Esse paradigma maior que ele nos enviou para que nós pudéssemos ter uma pequena noção sobre a grandeza do Pai. Ampara-nos a todos, guarda-nos e que todos nós possamos, nesses dias de Páscoa, lembrar que Jesus veio nos trazer a notícia de que nós somos imortais e a nossa pátria permanente é a vida espiritual. Quando nós estamos na matéria, nós tentamos apenas nos lembrar que nós somos espíritos, aprisionados no corpo físico por 70, 80 anos, mas se exercitando a enxergar a nossa origem. Ampara-nos a todos, guarda-nos e um bom fim de semana para todos. Que assim seja. Você ouviu na Difusora o programa Visão Espírita, uma ação do Grupo Multimídia Espírita. Uma boa noite e até o próximo programa.